Eu acho que este ano superou as nossas expectativas. O tempo não ajudou no primeiro dia, mas hoje realmente foi excelente. Tivemos muita gente, os feirantes, julgo que estão, os expositores, creio que estão satisfeitos também. E nós, a organização, a Junta de Freguesia, estamos extremamente orgulhosos da festa que cá temos. Portanto, cumpre-se o objetivo de atrair mais uma enchente ao Santuário da Nossa Senhora das Preces. Aqui a castanha é a rainha, vai continuar a servir de mote a esta festa e é também vosso objetivo promover a castanha. Sim, nós temos esta festa tem dois objetivos. Primeiro, promover a castanha, que é um dos produtos tradicionais da nossa freguesia, e outro, também dinamizar e projetar o Santuário Nossa Senhora das Preces, que tem condições únicas no concelho e, quase que me atrevo a dizer, no distrito. Quanto então à castanha, vocês lançaram esta festa com a plantação de 60 castanheiros, é vosso objetivo continuar a incrementar o cultivo, a produção da castanha? Sim, vamos fazer mais plantação de castanheiros. Nós temos o terreno onde nós iniciámos esta plantação, ele é ainda com uma dimensão bastante grande e nós temos o compromisso de o aproveitar na totalidade, e é uma área extremamente densa e, portanto, espero que daqui as gerações futuras tenham ali uma fonte de orgulho para a freguesia. Quanto à castanha que esteve presente aqui nesta festa da castanha, pelo menos da responsabilidade da Junta de Freguesia nestes dois dias? Bem, da responsabilidade da Junta de Freguesia tivemos 500 quilos para os magustos efetuar em Aldeia das 10 e no Santuário Nossa Senhora das Preces. Agora, por aquilo que eu vi nos expositores, devem ter sido umas centenas muito largas de castanha que se venderam. E a maioria produção daqui, colhida aqui nos soitos da Aldeia das 10? Sim, eu julgo que grande parte é da Junta de Freguesia, aquela que nós colocamos ao dispor dos nossos magustos, são todos daqui, se posso afiançar, porque são dos nossos produtores. Aqui na barraca da Associação de Melhoramentos Aldeense, também são de cada Aldeia das 10. Os outros expositores, eu presumo que sim, porque ninguém vai comprar castanha para vir comercializar aqui, portanto presumo que sejam de produção própria.